as coisas do passado. Eu tentei te procurar, mas você se escondeu, não consegui te achar. Feito folha pelo vento, meu olhar seguiu ao léu. Você foi mais uma estrela que cruzou meu céu. Entre as frestas da lembrança, tento às vezes te buscar. Na corrida da esperança, não consigo te alcançar. Na imaginação me perco, me entregando pra você. E assim jamais consigo te esquecer. Meu passado é feito de momentos de ilusão. Vai deixando em pedaços o meu coração. Eu me perco nessa estrada e minha busca não tem fim. Pra te ver, basta olhar dentro de mim. Entre as frestas da lembrança, tento às vezes te buscar. Na corrida da esperança, não consigo te alcançar. Imaginação me perco, me entregando pra você. E assim jamais consigo te esquecer.